carros que vão taxiar pelo pátio. Previsão mais 8 minutinhos. Táxi Rio 5972, com 2 a bordo, autonomia de 3 e 11, alternando Guarulhos. Tente o Rio 5972, aguarde um instantinho para o táxi. Aguardando para o táxi. Firmando o TAN 3178, livre táxi via Alfa, chame a cidade Juliette. Livre via Alfa, comando Juliette, TAN 3178. Xanami 224, está pronto para o táxi, com 77 POB, alterna Salvador, 2 horas. Tente o Xanam 6224, táxi à direita, ponto espera da 018-95 atua, hein? Ponto espera 108-95, grato. 5972, táxi em pé, siga o Fokker da Xané, via Pat Indian, no ponto espera da 10, chame a torre 1895. Seguindo o Xané, Pat Indian, depois. A posição 1895, a força, 1892. Controle 1868, anda um pouquinho à direita aqui, vê se tá alguma formação aí. Autorizado para adesivo, 8, né? Cash 48. Para o sol? 35515, mantenha 2209, vou sentar na frente do Alfa Tango Tango. Mantenha 2209, Alfa Tango Tango, prossegue para pista no 7. Se manter 2209, prossegue como número 2, sem interferir na aproximação do Alfa Tango Tango. Ok, vai manter 2209. Controle pelo, baixando até 060. Tá certo. 9250, após o 767 da Rio, passar através do gate 4 NC, em coordenação com a equipe de solo e chame táxi posteriormente. Salvador, bom, boa noite, Rio 5972, a próxima cabeceira 190, atrás do Fokker Central. O Rio 5972 está condicionado, assim que o Fokker 100 iniciar a rolagem, ali mantém pista 10. Após a rolagem do Fokker 100, ali mantém, Rio 5972. Tanto que a meta razão decida se tiver condições para 3 no pé? informações que a minha razão descida até 3.000 pés. Temos um Airbus da TAM taxiando pelo pátio 3. Assim que o mesmo passar o través da posição 8, coordene com a equipe de solo, inicie o push e chame táxi. Chama 0 0 5 5 5. 5 no 5, desça para 2 no pé, autorizar a final do procedimento LS Expo e reporte estabilizado. E aí, 2 no pé, não vai dar para conseguir perder essa atitude toda não. Confirmo, não terá condição de descer para 2 no pé? Nessa distância não dá não, senhor. Sim. Então será vetorado, desça até 4.000 pés, direita pro 240, limite 10 milhas na proa. Direita proa 240, limitado. Limitado 10 milhas na proa, desce até 4.000 pés. É, não entendeu a limitação, senhor. 10 milhas na proa 240. Ok, na proa 240, 10 milhas. Correto. 9250, táxi à direita, ponto espera 18, ponto espera 10, 1895, a torre. Na saída Puca, transição Caju. 190, Puca, Caju, 6224. Estava de relax para 10, gol 868. Gol 1868, completa final, torre 118, decimal 95. 795, 868. A frequência da torre foi gol 868? 118, decimal 95. 295, baixo, seja. Papapá, Alfa, Tango, Tango, desça para 2 no pé, retração para a final da pista no 7, esquerda para 100, reporte visual com a pista no 7. Autorizado 2.000 pés, corrou na esquerda para 100 e formará de chama, grato, senhor. Decimal 35. 55 no 5, tráfego agora posição de 3 horas, 2 milhas, rumo Eco, passando 3 no pés, descida para 2 no pés, Charlie 402. Excelente. Gol 199250, mantém a ponta de pé em aguarda. 172, contato radar na decolagem, suba para o nível 400 na saída da El, após Leda Direct Road. Após Leda Road, ciente. Cidade voa direto da El, travessa do 972. Autorizado direto da El, trip 5, Rio 5972. Guarde. Trip 55 no 5, desça para 2, eu peço altímetro no 0 no 3, aguardando o vetor final para o ILS. Mantendo a proa 240, baixa até 2000, aguardando a letração para a interceptação da final do ILS. Correto. 5 a torre. Na 3600, acena a identificação, desce para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 0 no 3. 555, mantendo por região. 7-555-5, agora para o localizador, turma à esquerda, proa 060, repórter estabilizado. Esquerda 060, vale 2000, chamaré estabilizado, 555. 3600, vou direto em TAP. Sou Alfa, até que tempo está desde o Alfa Campo. Desça para 1500 pés, regras de voo, instrumento cancelado aos 0145, ingresso na final da 17, chame torre 118, decimal 95. Boa noite, lá de Cifo Gato, pela colaboração. Oito meia oito no solo, quatro meia, livre direito, 1, 2, 1, decimal 9. Direito, 1, 2, 1, 9, Torre, boa noite, papapá, papapá, tango, tango. Boa noite, eu sou tango, tango, prossegue, final do 7. Sim, senhora. Já presente, prossegue, final do 7, após terceira milha, alfa, tango, tango. Tango, tango. 0, 60 na chegada, bom, ajuste altímetro no 0, 1, 3. 1-8-68, ele vai passar. Boa noite, 1-8-68, livre táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 1-8-68. Colagem da 10. Rio 9-8-9-0, alinho mantém pista 10, prepara para decolagem imediata, 5 autorizado. Colagem imediata, assim que autorizado, Rio 9-8-9-0. Tago, trem baixo, checado, Tago. 3600, desce para 2, não pede, está autorizado, final do procedimento LF-X-8, pista no 0, altímetro no 0, no 3, repórter estabilizado. Inclusive, no 5 estabilizado, localizador. Trip 555, completa final do procedimento ILS-X, foi grato pela colaboração. A intenção teria sido botar o trip na frente, a aeronave era mais lenta, mas acabou que não deu em relação à altitude. Torre 118-95, composto. 18-95. Trip 555. Sempre eu poderia voar Eudes para o 5972? E o 5972 chama agora o Centro Recife, 125-1, alterno 133-95, que é o morro. 251-5972, boa. Controle Salvador, voo 9250, decolou nessa escuta. Rio 9250, contato radar na decolagem, sul para o nível 390 na saída Puca, transição Caju. 390 Puca Caju, voo 9250. Alfa, gol 1868. Chama agora o centro, recife 1-2-0-85, alterna 1-3-3-65. Via Juliette, o gate é 0-1. Juliette para 0-1, gol 1868, obrigado. TD 1-2-0-8-5, 1-3-3-65. Negativo, a primária é 1-2-6-85. Tá, 1-2-6-8-5. Desculpa, graças, boa noite. Boa. A62-12, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste altímetro no 0 no 3. Seja lá, 35, na 8, na 0. Alfa Tango Tango no solo agora aos 5-0, autorizado backtrack, a parte livrando, parte 5. Salvador. 7, o 134, táxi em frente, via Pátio Índia, ponto espera, dando 01895 a torre. Visitante Pátio Índia, ponto espera, dando 01895, 1934, bora. Passou o cima, baixado e travado, 55 na 5. 55 na 5, livre pousada 10, o vento de 110 graus com 7 nós. 55 na 5, 7. Gol 1273 autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 013. O 1273 copiou o controle. 1723, desça para 4 mil pés, altímetro no 013. Visual contraste da trip na curta. Visual. Após o pouso do mesmo, a linha mantém pista 10. Gol 1134. Faz o trip, a linha mantém 0. Gol 1134. Solo 53, livre à direita, 1219. Direita, 1219, graças. Salvador, trip 55 no 100 graus com 99. E Juliette para o pátio 3, a posição é a 04 do pátio 3. Gol 098, controle Salvador, ação e identificação, desça para o nível 060 na chegada a Mário, ajuste ao altímetro 1013. Gol 9250, chama Gol Centro Recife, 126.85, Alverne 133.65. 134, decolou agora 855, controle. 199, decimal 35, baú. 135, baú. Gol 1134, contato radar na decolagem, sul para o nível 370 na saída Puca Transição Caju. Puca Caju 370. Ah, vê se pode coordenar o 310 final para nós. Aguarde coordenação. É. Estabilizota 3600. Completa final torre 118, decimal 95. Gol no 273, está autorizado a final do procedimento LSXY0. Desça para 2000 pés, altimetro no 0, no 3, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, 2000. Na 3600, tenho contato visual, cheque trem, livre pouso na 10, levanta de 100 graus com 99. Tem de pouso, baixado e travado no 3600, tem livre pouso. Chamei 6212, reduz a velocidade 220 nós, desça para 3000 pés, altímetro no 0, no 3. Redução de velocidade 210 nós, 1013, descendo para 3000, Chamei 6212. E o 98 no 0, chama o centro Recife 125, décima 1, alterne 133, décima 95. 125, 1, e a secundária 3315, e o 98 no 0. 13395, a secundária. Corrigiu 13395, a secundária, e o 98 no 0. Azul 4107. Aciona identificação, desça para o nível 070 na chegada à Mare. Ajusta o altímetro no 0, 1 no 3. Está presente o 30 direto. Oxanay 6212, completa redução 1 no 80 mais. Vai seguir tráfego na aproximação agora 7 milhas, Boeing 737-800. Ok, reduzindo para mínima de aproximação, 6202. Gol no 098, desça para 3 mil pés, altímetro no 0 no 3. Can 31 no 52. Boa noite, assina a identificação. Ocean 6212 está autorizado a final do procedimento LSXY 0, desça para 2.000 pés e ponto estabilizado. Afirmativo, autorizado o procedimento, descendo 2.000 pés, portal estabilizado, 6212. Estabilizado no curso localizador, voo 1723. Gol 1723, passa o duna completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. 95, obrigado, boa. Oi Salvador, muito boa noite, 1723 da Gol, 2.500 por cento. 3600, boa noite, Flivitax, Alfa, Juliette, Gate 4. Alfa, Juliette, Gate 4, 3600. 0217123. Bom, 134, chama agora o centro Recife 126.85, alterne 133, decimal 65. Poderia repetir, por favor, 1134. Chama o centro Recife 126.85, alterne 133, decimal 65. 126.85, alternado 3365, ou 1134. Sistema 52, acima identificação, desça para o nível 050, na chegada à área, ajusta, penetrou no 0 no 3. Azul 4107, desceu para 4.000 pés, altímetro 10 no 3, reduz a velocidade 2309. Xanai 6212, Bafu e LS, estabilizado. Completa final, chame torre 118, decimal 95. Ok, completando, chamada torre 118, 95, 6212. 95, 118, decimal 95. Ah, ok, 118, 6212. Ok, eu vou informar aqui ao sinalizador para solicitar aí no solo, ok? Aguarde aí na posição. Correndo, está autorizado a final do procedimento LSX-Suite, essa para 2.000 pés, permanece o altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado. No 0 no 3, SPZ autorizado, final do LSX-Suite no 0, vou no 0 no 0, obrigado. 723, ciente, livre o táxi Alfa e Juliette para o gate 10. E nas proximidades do gate 7, fique atento à viatura Fome, da Infera, a mesma vai lhe guiar até o gate 10. Ativo Alfa Juliette até o gate 10, nas proximidades da 7, vai seguir o polo 723. Sana 6202 no solo, 07, livre à direita no 21 decimal 9. Livre à direita, vai chamar o 209, 6202 e vou na sua escuta. LS, vou no 0, na gente que está 10 a 20. Agora a torre 118 é só 95. 118, na ativa, vou no 0, na gente, manete. O 4107 está autorizado para o procedimento LS Exception no 0, desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 3, reposta estabilizada. Reposta 4107. Dan 3152, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 3. 10, baixada travada. 10098, contato visual, livre pouso na 10, 200 de 100 graus com 99. Livre pouso, 10, 10098. localizado, 4107 da Azul. Completa final, torre 118 decimal, 95. 295, ó. Oi, boa noite, 407 da Azul, tá 2 milhas do externo. Azul 4107, é o número 2, continue a aproximação, aguardando pista livre. Na sala, alto na 2, livre direito na 209. Foi, vamos lá, obrigado. Azul 4107, check train, livre pouso na 10, vento de 100 graus com 7 nós. Livre pouso 4107, baixar travado. Tu 7, livre táxi via Alfa e Juliette Gate 2. Alfa e Juliette para o Gate 2, voo 1992. Afirmo, está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, dessa para 2 ou 10, a porta estabilizada, está 3152. Azul no solo, azul no 5, livre à direita na 209. 107, boa noite. Livre táxi, via Alfa e Juliette, o gate é 07. Dourado, 3152. Chama agora a torre, sono 18, décimo a 95. Rio San 3152, boa noite. San 3152, livre pouso na 10, 200 de 100 graus com 8 nós. Baixado e travado, livre pouso na 10, 3152. No sol, azul 9, livre à direita, 1-2, 1-2, sinal 9. Direita, 2-1-9, da 3-1-5-2. Sol, Salvador, da 3-1-5-2, lembrou, taxa aí, é pouco. 3-1-5-2-7, táxi via Alfa Juliette, gate 612. Alfa Juliette, 612, está 3-1-5-2. 268, aguarde cota, Aracaju. Firmo. 868, cópia. Autorizado Aracaju, 230 ao nível, decola da 10, curva à esquerda, subida Cuca, após Jamo e após Aracaju. Controle 1-1-9-35 e o transponder 5570. Correto, chame para o puxa acionamento. Câmara do Salvador, gol 1170, informação Tango. Gol 170, autorizado Campina Grande, 370 é o nível, via peso 10 até Neuma, e após Neuma direto Campina Grande. A decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 119.35 e o transponder 5572. 0 Campina Grande, apresulo 10, Neuma, direto Campina Grande. 10 com curva esquerda, poucas e passe. 1935, 5572, aciona, gol 1170, posição 3. Reto, chame para o puxa acionamento.